Sudeste, o clima é tropical. No Sudeste, o clima é tropical. Manda pra elas, parceiro. Tropica no pau. Tropica no pau. Tropica no pau. O clima é tropical. Sudeste, o clima é tropical. Manda pra elas, parceiro. Tropica no pau. Tropica no pau. Tropica no pau. R7, na moral. Manda pra elas, parceiro. Tropica no pau. Pica no pau. Pica no pau. R7, na moral. R7, na moral. Manda pra elas, parceiro. Ela é formada em putaria, pós-graduada em sacanagem. Eu doutorado em orgia, então vai, que eu até fiz uma triagem.